o dia 1º de janeiro na história. 1951. Uma companhia de Chicago fez a primeira experiência de transmissões de TV por pay-per-view. Os filmes eram enviados para 300 famílias usando a rede telefônica. 1960. O jornal Folha de São Paulo foi lançado em substituição à Folha da Manhã. 1962. Os Beatles fizeram testes para a gravadora Decca, junto com Brian Poole e The Tremolos. A Decca assinou com os Tremolos, mas desprezou os Beatles. 1971. A TV americana proibiu todas as propagandas de cigarro, que representavam 20 milhões de dólares de transações comerciais. 1976. 15 pessoas morrem durante as comemorações de Ano Novo em um café na cidade de La Louvière, na Bélgica. 1979. Jim Carter e Deng Xiaoping, líderes americano e chinês, tiveram um encontro que foi o passo inicial para o fim da Guerra Fria entre os dois países, que aconteceu uma década mais tarde. 1979. O Mato Grosso do Sul passou a ser reconhecido oficialmente como um estado. 1980. José João da Silva venceu a corrida de São Silvestre, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer a prova em 33 anos, depois de ela ter se tornado internacional em 1945. Estes foram os fatos que fizeram o dia 1º de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.